E a Rádio Melodia FM, a educativa de Varginha, passa a apresentar Questão de Sensibilidade. Nosso boa noite a você, nosso ouvinte que de segunda a sexta se faz presente ouvindo as nossas músicas, as nossas sugestões, as nossas falas, tudo aquilo que visa alimentar a sua sensibilidade. Das 8 às 9 da noite, pontualmente, Renato Tavolieri Filho com vocês, menos naqueles dias especiais em que há as nossas jornadas esportivas com a equipe vibrante aqui da nossa rádio. Neste caso, você ainda tem a opção de ir até o endereço www.acasadapedra.com.br e ter acesso ao programa do dia previamente gravado ou então a todos os programas já apresentados aqui no nosso Questão de Sensibilidade. Thank you. E já que falamos de Varginha para o mundo, pois é, de Varginha para o mundo através da internet. A nossa rádio, 24 horas online, no endereço www.radios.com.br/melodiafm. E como dizia, já que falamos para o mundo, hoje trazemos um nome bem mineiro, mineiro para todos os espaços e reconhecido internacionalmente, o que é um orgulho aqui para nós da região, Três Pontas, já é a terra natal do nosso grande Milton Nascimento, e um outro nome, nem sempre tão lembrado, mas sem dúvida conhecido e muito, que é o de Wagner Tiso. Hoje trazemos a sua obra maior, ele que é pianista, compositor, arranjador e erudito, com uma música muito complexa, muito elaborada, profundo conhecedor dessa arte maravilhosa que serve de alimento para o nosso sentimento mais sutil, mais belo e que faz a vida ser mais prazerosa, que sem dúvida é a música. Hoje estamos trazendo, portanto, Wagner Tiso, como já dissemos no início do programa, esse mineiro, mineiro de Três Pontas, cuja obra é mais conhecida por nós, público, quando ele, como pianista ou mesmo arranjador, acompanha os grandes cantores. E isso ele o faz com frequência, solicitado por muitos e muitos, quase que todo o tempo. Uma das grandes parcerias é Wagner Tiso com o próprio Milton Nascimento, ambos da mesma cidade, Três Pontas, famosa Três Pontas, terra da criatividade e da musicalidade. Mas o que nós estamos apresentando, em muitos casos aqui, é a sua obra nem tão conhecida, que é a sua composição instrumental e também de música erudita brasileira contemporânea, num estilo muito pessoal e muito respeitado e reconhecido internacionalmente. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, de segunda a sexta, neste horário, das 8 às 9 da noite. E como eu sempre digo, o horário do jornal, o horário da novela, o horário do jantar, mas também o nosso horário e o nosso ponto de encontro. Comigo, Renato, Renato Tavolieri Filho. Thank you. Você está ouvindo hoje, no Questão de Sensibilidade, a obra muito, muito especial e muito elaborada e rica musicalmente de Wagner Tiso. Thank you. muitas revoluções no campo da comunicação fizeram com que o homem percorresse vários estágios. E, sem dúvida, o jornal, a televisão e, atualmente, a internet vieram e revolucionaram a comunicação humana, revolucionaram as relações. Mas uma coisa muito interessante, houve uma delas que, desde o início, realmente nos falou muito fundo. E ela, apesar de todas as outras surgirem, ela continua viva e ela continua sendo muito importante, como se o som da rádio, porque é da rádio que eu estou falando, realmente os rádios, as grandes rádios, as estações que diariamente no mundo inteiro falam diretamente conosco. Falam diretamente não só os ouvidos ávidos por notícia, por música, por troca, por informação, naqueles que mesmo na sua solidão têm um diálogo, têm um encontro e muitas vezes participam até com telefonema e atualmente até com mensagens por e-mail, porque você com a rádio é muito menos sozinho. E por isso mesmo que a rádio fala fundo na alma e ela é um instrumento que ajuda na nossa emoção, na nossa sensibilidade, ainda mais quando o foco de interesse é esse como o nosso aqui no nosso programa. Questão de sensibilidade de hoje com Wagner Tiso, esse som bem mineiro e especialíssimo desse grande pianista, arranjador, compositor não só de música popular, mas da música erudita brasileira contemporânea. Thank you. Com a chegada da noite, os seres mudam. Eles buscam, anseiam, procuram aquilo que alimenta o seu prazer, a sua sensibilidade, o seu sonho, a sua busca maior de vida e de relação. Relação, às vezes, no sentido mais profundo, no sentido mais íntimo, naquilo que alimenta a alma. E é por isso que aqui estamos, para, através do ar, da rádio, poder chegar até você com um alimento diferenciado.